Atlântida, Atlântida, Atlântida. É verdade, é um food de... pelo físico, né? Também. É o fudidinho. O fudidinho. Demais, cara. Pra Porto Alegre aí, galera. Mais. Físico do outro, moçada. Que beleza, estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Você que escuta, sintoniza as frequências da Atlântida em todo o sul do Brasil. E muito obrigado também a você que conecta atlântida.com.br pra curtir o Pretinho Básico e toda a programação da Atlântida pela internet. Em outros países, não é mesmo, Porazinho? É verdade! E aí, Porazinho? Oi, tudo bem? Tudo bem, cara. Tudo jóia. Tudo jóia. Fala, Maurício Amaral. Alguma bijuteria. Alguma coisa de bijuteria. É, e tu, Marcos Pianjas? Beleza, belezinha, belezoca. E o pescocinho continua duro. Cara, tá duro meu pescoço. Pelo menos tem alguma coisa. É, alguma coisa nesse ponto. Sabe que a minha mulher fez a mesma piada, mano. O Maurício, tudo bem, né? O problema é da mulher. E o meu vizinho também, cara. Esse aqui é engraçado. Fala, KG. E aí, beleza? Boa tarde. Tranquilo, boa tarde. Tranquilo. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho e vamos juntos até as 2 da tarde com Coca-Cola. Abra a felicidade. Não, cara, acabou a Copa agora. Agora mudou. Cara, não sei qual revista, cara. O cara tinha 2.500 garrafas de Coca-Cola. Fechadas? É, ele é colecionador. E aí, na VIP, eu vi isso aí. É, e aí na Ásia... O cara é gaúcho, né? Não sei. É? Tchê! Na Ásia... gaúcho deve ser a maior do mundo. As garrafas de alumínio da Coca-Cola são de alumínio na Ásia, cara. Eles são tribonitas, prateadinhas. Ah, aquelas garrafas prateadas. É demais, cara, é demais. Tá bem. Mas só isso. Coca-Cola, abra a felicidade. Agora mudou. Agora é abra a felicidade. Comemore do seu jeito, acabou. Acabou com a Copa, né? É, porque tem uma agência, né? Os caras vão lá, né? Mas deviam manter essa desenvolve uma campanha e mas, tal. Mas, cara, vocês não se emocionaram. É no meio da citação dos patrocinadores. Deixa eu acabar de citar os três patrocinadores. É sobre o patrocinador e é sobre o patrocinador. Vocês não se emocionaram quando acabou a Copa e mudou o comercial da Coca-Cola 2014 no Brasil, cara. Me emocionei. Cara, Nova Skin é um cervejão. Se beber, não dirija. Olha. E você pode trocar de celular com esta super oferta da Colombo, celular Nokia por apenas R$199, mais claro, chip de brinde, só na Colombo. Cara, eu me emocionei com a propaganda, por assim. Demais, né, cara? Gurizinho, né? O gurizinho olhando uma bolinha. As cores crescendo é a melhor parte. Isso mesmo. Demais, ele tá jogando bola num campinho de vários, aí o estádio começa a brotar, né? A gente vai viver isso, uma emoção que só os mais velhos viveram aqui no Brasil nos anos 50. Anos 50 foi maravilhoso. Chico Buarque, o Chiquinho, que eu chamo de Chiquinho, o Chico Buarque diz que eu via no rádio Maracanã, Maracanaço, e o narrador dizia: vem abaixo, Maracanã. O Chiquinho achava que tava caindo o Maracanã mesmo. Vinha abaixo, Maracanã. Chiquinho era ingênuo naquela época. Olhinho azul, coisa. Lindo. Pegou no colo, né, Leila? Pegou no colo. Peguei no colo, depois ele me pegou no colo. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Pra não polemizar, porque eu ia falar do Paulo Santana e as suas impressões sobre a Copa do Mundo no Brasil. É, o Paulo Santana, brilhante Paulo Santana. Ele é contra, né? Ele é contra a Copa do Mundo no Brasil, porque acha que vai se gastar. Hã? A gente também é contra, a gente cansou de falar aqui que... Eu não sou contra, enfim, não. A gente não é contra, né? Mas até porque não adianta ser, né? A gente acha que essa grana toda, estes bilhões de reais, talvez trilhões de reais que sejam gastos no Brasil inteiro, poderiam ser investidos no Brasil inteiro. Aí o Paulo Santana recebe muito apoio. Pra gerações que vêm por aí, entendeu? E é incrível a quantidade de apoio ao Paulo Santana. A população apoia essa ideia. Claro que sim, especialmente os mais esclarecidos. Ah. Não, mas eu acho que muito mais aqui no Rio Grande do Sul, se for falar sobre isso no resto do país, cara. Mas é oba-oba, tá todo oba, mundo né, afim. É, da lá em Cuiabá os caras querem. É oba-oba, eles Natal, querem o que querem. Sim, né? É oba-oba. E no Rio de Janeiro tá todo mundo afim. Prova disso é que já onde vão construir ali os estádios, já tem gente tomando posse de terreno. Que barra. E revendendo, entendeu? Porque vai valorizar, porque tá valorizando. Tipo, tão se criando favelas em lugares separados ali para as Olimpíadas e para a Copa do Mundo. Depois desapropriar. Aí tem a Olimpíada no Rio ainda, né? 2 anos depois, 2016, é a Olimpíada no 2015, Rio. 2015 a gente podia enforcar, né? É, pulava, pula 2015. Pula 2015. Então tá, vamos lá pros destaques comentados desta sexta-feira, 16 de julho de 2010. É o dia do comerciante. Uou! Você que é comerciante, vai ao nosso abraço. Você que é vendedor, que faz negócios para viver, para sobreviver, vai ao nosso abraço. Parabéns pela sua atividade profissional. Destaques do Clique RBS: ministro dos transportes admite atraso. Na duplicação da BR-101. Político ministro. Que humildade, hein? Começou a admitir agora. Que loucura. A previsão, nós já havíamos admitido. A gente já tinha constatado, né? A previsão é que todas as obras no Rio Grande do Sul, no trecho Osório Torres, sejam concluídas até o final deste ano. Tem que ver se esse verbo é colocado na seguinte maneira: ele admite, tipo, ele permite. Não, agora eu tô admitindo. Ou então, se ele admite, ele assume, né? É isso aí. Eu acho que ele admite, ele permite. Ele diz que o povo pode achar que tá atrasado agora. Agora todo mundo pode achar. O trecho de Santa Catarina vai ser concluído só no próximo governo. Meu Deus! Receita, pois tem não. Trechos de Santa Catarina que não começaram. Não há nada começado, porque tá embargado lá, porque questões ambientais e tal, né? Que a gente vê alguns que tem ainda do lado, né? Tu vê um esboço, ali, né? De estrada tem e tal, mas... Nada fácil. Vamos ver, cara. Receita libera lote do imposto de renda retido na malha fina em 2006. Uhul! O valor estará disponível para saque na rede bancária a partir do dia 23. Eita! Os interessados, caiu na malha fina em 2006? Não. Então o que que tá comemorando? Comemorando pelos outros. É, tô feliz. Os interessados podem consultar a relação na página da Receita Federal na internet ou pelo telefone 146, informando o número do seu CPF. Pode ser o SIC? Pode ser o SIC, o SPC do SIC. Frente fria e instabilidade provocam chuva forte e geada. Oh, beleza. Bagé teve a temperatura mais baixa do Rio Grande do Sul. Fez menos 2,6 em Bagé nessa madrugada. Ah, merda. Santa Catarina, a mínima foi de menos 2,7 em Urubici. Tava melhor em Bagé, né, gente? Tava melhor em Bagé. A combinação de umidade com temperaturas baixas formam a condição propícia para a ocorrência de neve. Pode nevar em alguns municípios da região dos Campos de Cima da Serra Geral, entre eles São José dos Ausentes, Cambará do Sul e São Joaquim. E hoje de tarde já pode nevar. É mesmo. Apesar desse frio intenso, ainda não rolou neve, né? Nem aqui, nem no Santa Catarina. Rolou, nessa noite diz que rolou. Qual cidade era dessa no meio madrugada? Oeste lá. Santa Catarina ou Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul diz que nevou durante meia hora. Em São José dos Ausentes, pode ser? É uma neve babaca. Não é neve de verdade. Neve pra mim, os carros estão tudo branco. Ah, bom, mas a gente vai pro Canadá, então. Pro norte do Estado. Aquilo que é neve, cara. Aquilo é primeiro mundo, cara. Neve de primeiro mundo. Aquilo que é neve. Peraí, não é neve de terceiro mundo. Ah, gente, eu vi alguém falar que a gente tem clima de Europa e renda de América Latina. Ah, é uma beleza isso. Tá. Peraí, cara, tu te conhece? Tá? Canadá, cara. Canadá tu conhece, cara. Não, não cheguei a conhecer o Potter. Londres tu conhece. Londres eu conheço. Londres não é legal, Londres, hein, cara. Eu vi neve. Que audácia, não é legal, cara. Em Nova York, cara. Nunca Manhattan, cara. Não faz só Manhattan, né, cara. É, o resto não é legal. O resto não vale a pena, cara. De ser ananá, cara, gastar teu dinheiro. Eu vi neve em Munique, né, cara. Tá usando meia calça, Dudu. Tô usando. Né, Dudu, tu é muito arriado hoje porque o Cid não veio, o Dr. Meira não veio ninguém, tá só aí, tu, sofazão, deitado e com o microfone. Levanta daí, cara. Dudu. Ele tá de shortinho e meia calça. Cara, tu é um chinelo, Dudu. Isso aí, meia calça. Isso é a última moda lá em New York. Ele tá imitando Cristiano Ronaldo. É isso aí, cara. Vou pintar as unhas também do pé. Ah, não. Vocês vão ver, cara. Vocês estão vendo o verão, cara. Shortinho, chinelinho, unhinha pintada. E uma última notícia: que o técnico de basquete Alberto Bial foi hospitalizado em Joinville. Ele passou mal enquanto comandava o treino do seu time. Uma equipe do SAMU teve no local e levou o Bial até o hospital da Unimed. O ala Espiga, que acompanhou o treinador na ambulância, foi o único que teve contato com ele no hospital. É o grande Bial, e né? Garante que o Bial tá bem. É o irmão. Mas é Bial também, cara. Né, cara? É a cara dele, né? Não, porque de repente o cara ligou a notícia agora, ouviu o Bial tá bem e o cara já ficou achando que é o Pedro Bial. Não, né? É o Alberto Bial. Não, Alberto Bial. Tem um recado pra dar aí pra nós, será? O Alberto Bial está bem. Segundo o Luiz Silva, o Luizão, que é o dirigente da equipe, antes do problema, o Bial estava reclamando de cansaço e de tontura. Provavelmente uma chamada estafa mental. Estresse. É uma fadiga, né? Ele é um baita técnico de basquete, o Alberto Bial. É verdade. Ele treina Joinville, que é um dos maiores times ali da região. E a cara do Pedro Bial. E o irmão do Bial tem um recado para dar pra gente aqui. O irmão do Bial tem um recado para mandar pra gente aqui. Aí, Pedro. Nosso querido Pedro Bial. Fala aí, Pedro. Aí, galera da Atlântida. Valeu, Bial. Valeu, querido. Beleza. Valeu, Bial. Adoro Bial. Ah, e tá bem, cara. Não eram estes os destaques comentados era do Fica. Era essa manchete. Era isso, Marcelo. Então era essa manchete, Marcelino. Olha como tá o Clique RBS. A manchete é... Irmão do Pedro Bial tá bem. É verdade, Marcelo. Ô, Marcelo. Virou manchete agora, tá bem. O cara tá bem porque tá mal. É verdade. Se fala que tá bem porque tá mal. Se tá mal, vai morrer. Se tá mal, vai morrer. Deve estar com o pezinho na cova. É verdade, pezinho balançando lá na cova, né, Marcelo? Na maca já. Pezinho, né? Lá já na maca. Já lá. Dentro do saco pezinho preto. Daquele jeito, né, Marcelo? Ô, Marcelo. Cala a boca, Marcelino. Eu tenho uma notícia tua aqui, Marcelo. Cala a boca. Vai deixar eu falar ou não vai deixar não eu falar? Não vou deixar. É uma notícia referente à sua pessoa, Marcelo. Ô, pessoal, decidam, fala lá no programa, lá do teu programa, com o teu nome, que aqui eu que mando. Então fala, desgraçado. Carcereira é demitida dos Estados Unidos porque posou na Playboy. É verdade. Ela foi demitida porque poderia provocar distração na cadeia. Mas é claro, o pessoal tava prestando homenagens. E um bêbado perdeu a calça e acabou preso na Califórnia. Ah, na Califórnia sim, cara. Incidente inusitado aconteceu em West Hollywood. Pode crer, eu tô ligado nesse West Hollywood. Conhece lá, guri? Conhece lá. Grandes casas noturnas. É lei, né? Cala a boca, guri! Suspeito teria assediado clientes e donos da loja. É verdade. Sem calça não dá. Quem aqui nunca ficou sem calça? Calça bêbado, eu tenho, né, um amigo Poré que fica sem calça, é verdade, bêbado de é vez verdade, em quando. Fica bastante. Conhece, Marcelino? Conheço sim também esse cara aí. Chihuahua ganha título de cão mais feio do mundo. É feinho o bichinho, né, Marcelo? É quase tão feio quanto você. Marcelino, eu trouxe aqui meu 38, Marcelino. É verdade. A qualquer momento ele pode disparar. Não, baixa a arma aí. Acidentalmente. Mata o cachorro. Ele vai disparar no Chihuahua. Mata o cachorro. Acidentalmente. É pesca. Acidente. Disparou três. É verdade. Não foi só nada. Mais um no cachorro. Ficou na perna. Não foi nada. Foi sem querer na tua perna, Marcelo. É verdade, me leva pro hospital. Olha o sangue. Olha o sangue. Câmera 2, fixa nele. Ele está no buraco. Eu não sabia que saía fumacinha de dentro. É verdade, tá saindo fumacinha, Marcelo. O Chihuahua ganhou o título de cão mais feio do mundo. A cadelinha tem o nome de Princess. Princess, pra quem não sabe... É nome de cadela, né? É rainha... É nome de cadela, Marcelo. É princesa. Rainha, eu acho. Não, rainha queen. Princess. Esse é o falso cognito. Princess é princesa, cara. Ela tem costas e pernas estranhamente curvadas, parece o Garrincha, e o olho esquerdo parcialmente fechado. Parece quem? Parece o Tia Macalé. É verdade. Princesa. Tá doendo esse tiro aqui, Marcelo. Vai, aqui é uma notícia de última hora. Notícia de última hora. Marcelo Rezende vai entrar de molho. É verdade. Tá muito ruim a audiência. Vai ficar 15 dias de molho sem pôr o pezinho no chão. Tá caiu no cemitério, Marcelo. Marcelo tava lá curtindo um cemitériozinho. Fazendo uma matéria investigativa. Tava lá, era o enterro da mãe do diretor da Band, Hélio Vargas. Tava puxando o saco, né, Marcelo? Tava puxando o saco, mas tinha bebido demais. E agora vai precisar operar o joelho. Pra piorar caiu quando no tira... Caiu no túmulo. Caiu de joelho, no túmulo. Eu fui rezar, né? Quase foi enterrado vivo. É verdade. Quase, né, Marcelo? É verdade. Você ia gostar que fosse enterrado vivo, Marcelo? É muito prolixo. Parou agora parou. Pra piorar, quando tirar os pontos, terá que fazer fisioterapia por 3 meses. Parou! O programa é meu agora! E essa matéria veio pelo Nelson Rubens. É verdade! Ok. É verdade! Okay. É verdade! Mojo do é verdade, Marcelo! Agora é tudo comigo aqui. Cala no a boca, Marcelino! Tá durinho o pescoço aí? Acabou agora vocês dois, cara. Tá ruim a tua perninha. E o desvio de septo, como quer é que tá? Quer um outro desvio na perninha? Não, para, já tive um AVC esse dia. Terminou agora. Cala pra vocês dois. Terminou. A concorrência estão tendo muito espaço. É verdade. Vai daí, Cajezinho. Curiosidade sobre desenhos animados. Popeye. O desenho Popeye fez aumentar em 30% o consumo de espinafre entre as crianças dos Estados Unidos. Oh, beleza. As mães, muito espertas, é diziam para as crianças comerem o vegetal para ficarem fortes, igual ao marinheiro. É isso aí. Espinafre tem ferro. Aí tem que ser na a minha mãe me falava isso, mas eu disse que o espinafre tinha que vir naquela latinha. Claro. Molho não resolve, gente. Na lata. Bob Esponja. No filme do Bob Esponja, quando Bob e Patrick estão no Amendo Bobo, que é uma obra, né? A parte do Amendo Bobo, aparecem dois quadros ao fundo. Não, é Amendo Bob, cara. Amendo Bob. Não, mas eles cantam Amendo Bobo. Aqui no, na tradução virou Bob Esponja com o KG, cara. Cara, o filme é tribo, o filme é hilário. É muito engraçado, Bob Esponja. Apareceram dois quadros ao fundo, um com o desenho do Popeye e outro com a sua primeira tirinha. Aí legal. Ele diz, eu nunca ia perceber isso. Pica-Pau, o desenho Pica-Pau já concorreu ao Oscar 3 vezes, sendo 2 delas pela categoria de melhor curta animado. Boa. E 1 pela melhor canção original. Tom e Jerry. Em 2006, o governo da Inglaterra fez uma severa crítica ao desenho Tom e Jerry pelo fato de ter sido exibido um episódio no qual Tom fumava dentro de uma limousine. Ele era o magnata, cara. Ele era magnata, o magnata fuma na limousine, né, magnata? Uma cartola, um saco, eu lembro. É verdade. Muito legal, o tempo que eu tinha limousine, que a banda tava bombando. Tu fumava na limousine? Não, só uns tapinha. Tapinha não dói. Isso, valeu, Pause, obrigado. Pato Donald, de 1942, com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, os estúdios Disney produziram um desenho antinazista que tinha como protagonista o Pato Donald. No cartoon, ele vive na Alemanha nazista e é forçado a trabalhar em uma fábrica de armas. Beleza. Pernalonga, antes do famoso... Que é, velhinho? What's up, doc? Aqui no Brasil, o Pernalonga usava outros bordões não tão legais, como... Que é, chefe? Qual é o pó, doutor? Qual é o pó, doutor? Porque em inglês é what's up, doc, né? Ele sempre usou what's up, doc. E aí eles tentaram traduzir doutor, né, mano? Tá, acabou doutor. O que é a velhinho que fica mais não, muito velhinho, melhor. Muito melhor. E finalmente, Tom e Jerry de novo. Cerca de 29 episódios de Tom e Jerry foram tirados do ar sob acusação de racismo. Olha aí. Vocês lembram que na época que eram feitos, não tinha essa patrulha politicamente ideológica. Pô, a Pantera Cor-de-Rosa, que é coisa mais bizarra e politicamente incorreta. Quando o caçador aquele caça a Pantera dando tiro. Tá louco. E ao mesmo tempo super divertido. E a Pantera divertido, fumava, né? Lembra? Claro, a Pantera, tinha uma cigarrilha ali. Daí é o famoso tapa da Pantera, né? Daí que vem, né? Isso. Fuma aqui, toma um chá. Exato. Pô, cara, mas eu queria mostrar pra vocês uma coisa impressionante. Fiquei impressionado ontem quando eu vi. E vai estar no blog do Pretinho. Hoje a gente vai colocar no blog do Pretinho pra galera dar uma olhada. Um cachorro que fala, cara. Ah, não. Um cachorro que fala. Tem mais um. Mais um, Porã. Mais um cachorro que fala. Ele foi ensinado pelos donos a dizer várias palavras, inclusive ele interage com os donos. Os donos perguntam: tá te sentindo bem, tá te sentindo mal? E o cachorro responde: tô me sentindo bem, tô me sentindo mal. Então, enfim, que coisa, né? Muito louco, cara. Eu queria só mostrar o áudio pra vocês aqui. Posso mostrar o áudio? Tá no YouTube, mas em breve vai estar no blog do Pretinho. Talvez agora nem precise mais, as pessoas já vão no YouTube e olhem. Não, acho que é melhor no Pretinho. Isso. Vamos dar uma olhadinha aqui. I love you. Mishka, I love you. Esse é o cara dono Mishka, do cachorro. Achei que esse fosse o cachorro. I love you. Mishka, I love you. Caramba. I love you. Esse é o cachorro. Tá louco, esse é o cachorro. Good girl. I love you. Ah, que louco. É muito louco. Ele engoliu um papagaio, cara. I love you. I love you. I love you. Olha, eu acho que ele falou aí. Isso aí repete. Isso aí eu sei fazer também. I love you. Ó, mensagem pra ti. Chegou ali um MSN. Demais, né, cara? Demais, cara, mano. Sensacional. Teus amigos querem participar da rádio. É, os amigos querem participar da rádio. Mãe, tô na Atlântida. Não dá, galera. Não dá, cara. Fiquei triste demais, agora, cara. Eu tenho quase certeza que ele falou uma hora, cala a boca. Não. Shut up. Ô, meu, agora. Deixa eu dar um toque aqui, velho. A gente fez ontem o lançamento do novo quadro aqui no programa, ainda bote que informalmente, boca, né? O Bote a Boca. Metendo a boca. É pra galera chegou mandar aqui as suas várias, demandas das suas regiões, enfim, pedindo pra que a prefeitura ou até mesmo o governo estadual ou federal tome alguma providência. Então tem alguém aqui da prefeitura de Porto Alegre que mandou um contraponto à colocação do Porã ontem sobre o tapa-buracos. Vale um contraponto, prezado, sobre o nosso programa Tapa Buracos, objeto de crítica do ótimo Pretinho Básico. Opa, o Tapa Buracos é um serviço permanente da Smove. Todo dia as 10 equipes estão nas vias para fazer manutenção asfáltica. Claro que a demanda é sempre grande. Somente na terça-feira, 13, após a chuvarada de segunda, os serviços foram realizados em trechos de 36 vias da capital, contemplando mais de 84 pontos distintos nas seguintes avenidas. Saca só. Bento Gonçalves, perdão, Bento Gonçalves, Protásio Alves, Jordão, Padre Cacique, Icaraí, divisa Azenha. Ruas, Cruzeiro do Sul, Dona Cristina, Ibicuí, Curupati, Curupaiti, Butuí, Inhanduí, Comandaí, e aí vai, tem várias ruas aqui, centenas de ruas aqui. Na real, a maioria não está em bairros classe A, está em regiões do Cristal, Santa Teresa, Jardim do Salso, Bom Jesus, Jardim Carvalho e Vila Mato Jardim. A prefeitura procura atender a todos, principalmente quem mais precisa. A gente gosta de críticas, são fundamentais para melhorar a cidade e os elogios também. Aê. A propósito, vocês são 10. Abraços da Miriam Beck, que é coordenadora de comunicação da Secretaria de Obras e Viação, a Smove, da Prefeitura de Porto Alegre. Bacana, obrigado. Da Miriam, obrigado pela audiência. Chegou de Floripa também, uma rua que eu morei, cara, lá no Pantanal, na rua Deputado Antônio Edu Vieira, morei. Nossa, ali no Parco Reale. Eu lembro de ti lá, Magnata, eu tava sempre lá, né? O Daniel Rovares tá dizendo que tá um absurdo, Deputado Antônio Edu Vieira no bairro Pantanal, tá uma vergonha, buraco dentro de buraco e nada é feito. Espero que essa reclamação chegue aos ouvidos dos responsáveis pela manutenção das vias aqui de Floripa, como foi aí em Porto Alegre. O Daniel Rovares reclama, tem ali um centro comunitário do Pantanal que é bem forte, pessoal que faz votação para eleger prioridades da comunidade. Aí, vale a pena ir lá de vez em quando umas reuniões, Daniel. Fica ali perto do Corinthians. Fica a dica, né? Tá ligado, eu tenho mais uma aqui, ó. Porã, minha última esperança, diz o cara aqui. Cleci Miller. Cleci Furian Miller. Porã, como ouvi no PB, você está conseguindo que a prefeitura resolva problemas antes da Copa de 2014. Porã! Porã! Porã! O seu problema é o meu problema. Qual é o teu número, Porã? Vou fazer aqui o meu pedido. Há anos envio correspondência e e-mail para a prefeitura para que faça uma calçada no entorno do Hipódromo do Cristal. Pô, cara, e é ruim ali mesmo, cara, né? Aquele entorno do Hipódromo do Cristal não tem mesmo uma calçada decente. Quando chove, o pessoal fica no meio da lama ali. É verdade. Passo todos os dias e juro, uma coisa que irrita é ver as pessoas esperando ônibus no barro, e isso acontece pertinho de um grande shopping. De um moderno museu. Me irrita muito também. E não tão longe do centro de Porto Alegre. É uma reclamação que procede aqui. Passo por ali também todo dia. Problema de barro, né? Cleci Furian Miller, de Porto Alegre. Tu não passa por isso, né, Gurito? Não, dá uma indignação. Quando eu desço de helicóptero e aí o barro vai nas pessoas, dá uma irritada. Que isso, cara. Tem que melhorar ali mesmo. Que isso, cara. E tu, Cagê, o que tem aí nessa rodada de bota a boca? Tá, é esse, né? Bota a boca. Aqui tem a coluna do Porã, né? Pode ser um outro nome também, tá? Não. Bota a boca é geral. Pode ser o buraco do Porã. Pode ser também. Abre o buraco do Porã. Gurizada, quadro novo do PB, Coluna do Porã, eu, em nome dos muitos ouvintes chapecoenses, solicito vossa intervenção para que façam voz a uma extrema necessidade de nossa querida cidade: a ampliação do efetivo policial. Semana passada, dezenas de lojistas fecharam as portas pela manhã em protesto ao crescimento do vandalismo e roubo. Pedimos mais policiais nas ruas de Chapecó. Um abraço do Rogério Melo. Beleza, aí, tá dado o recado. Muito manda, bem, tá feita a rodada pra... de hoje, então, do Bota Boca, pra você reclamar aí dos problemas da sua comunidade. O Pretinho vai dar voz pra sua necessidade. Fechado, galera? Manda pro e-mail do Pretinho, né, que é pretinhobásico@atlantida.com.br. E aí já bota na frente ali como vai mandar também classificados. Classificados, manda classificados. Isso. E Bota Boca, bota o título do e-mail, Bota Boca. É, que facilita, aí fica mais fácil facilita a produção organizar aqui. Vamos faturar. Vamos faturar. Então vamos faturar, vamos dar uma fatura. Tu tem alguma coisa aí, Cajeto? Já falou, né? Já falei. Já falou, já tá. Falei. Então vamos dar uma classificada aqui. Classificados do Pretinho. Vamos nós aqui com mais duas ofertas. Tem uma super oferta pra quem gosta de um baita carro. É carro pra nego velho, disse aqui livre. O nosso ouvinte Jean. É um Ford Willys Jeep. CJ5, ano 1969, azul, original, com motor 6 cilindros a gasolina, o motor é vermelho, 4 marchas, o traçado carro... e reduzido. Hã? O carro é azul e o motor é vermelho. É isso aí. Bancos em couro, capota, carpete, parte elétrica, tudo novo, tudo funcionando e em ótimo estado. O Jeep é muito fera, tudo de bom, quem vê e anda se apaixona. Rodo com ele todo dia. Tá pedindo 20 mil reais, mas negocio e aceito outro carro no negócio. Quem tiver interesse, favor, mandar e-mail, encaminho as fotos. O e-mail pro cara é o seguinte: financeiro@trilhaonline.com.br. financeiro@trilhaonline.com.br. Esse Jeep tá em Chapecó, Santa Catarina. Jeep Willys, cara. Jeep beleza. Willys, ano demais. 69. Bah. Mais um bom e-mail ano. Aqui dos classificados. Adoro. Oportunidade. Olá, PBs. Cansado desta vida noturna? Sim. Baladeira? Encoxadora e sem graça? E este inverno da porra? Veio por este anunciar. Contrata-se Dorminhoca para prestação de serviço. Principal função do Maurício? Não, é o cara que é a namorada. Ah, tá, ele quer namorada. Isso. Então abrimos Maurício. Também para... Vai pagar, vai não, pagar, relaxa, por, vai pagar bem por isso. Tenho tomado o remédio. Todo principal aqui. Função, dormir de conchinha. Oba! Comigo, claro. Adoro. Duração do contrato, apenas enquanto durar o inverno. Ah, ele quer uma temporária. Salário não remunerado, não há salário. Mas com bônus, como bônus, recebe massagem, beijo no pescoço. Ah, beijo no pescoço de boa noite, oh. Um sorriso de bom dia e café da manhã na cama. Oba, e só também, porque mais do que isso, vai ter que ser negociado. Idade compreendida entre 18 e 32 anos. Interessadas têm que ser de Brusque ou Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A gasolina tá cara, diz o nosso amigo aqui, o Will Conchinha. É muquira. Will Conchinha. Cara, a muquiranagem é violenta do Will Conchinha, mano. Olha, o Conchinha tá numa má fase, hein, Magnata? O Will, porra. Com dois L's, o Will... O Will é com W, né? O Will com W, W-I-L-L, 1980, Conchinha, @gmail.com. Maurício, vai tomar tá vergonha na certo, cara, mano. Will Conchinha. É, que tá isso, tudo bem. Vocês já viram o blog do Pretinho? Cara, eu não sei. Deu uma olhada. Eventualmente o Maurício não toma o remedinho, né? Quais são as sessões de um classificado? Vamos lá. Veículos, imóveis, outras também, né? Emprego, acompanhantes. Tem outras. Não, tem outras. Moreno pessoais. Alto. Tá bom, cara. Tá bom. Eles vêm. Ó, vamos procuram. Faturar aqui, olha, vamos. Eu não vou discutir. O cara é produtor do programa, meu pai. Não vou discutir com o cara. Tá valendo, cada um na sua. Coisa né? Imprópria não vai pro ar. Tá mas bom, isso aí Maurício, tá valendo. Tá certo, tô fechado contigo. O cara tá na ruim, que é uma mulher. É o Will Conchinha, né, cara? O Will Conchinha é o cara. Na pior das hipóteses, vai pro porto e pega um marinheiro ali em Itajaí, Will. Isso. Abraço, querido. Eu tô com o Maurício. Show do intervalo, voltamos. Vamos faturar, pô! Pô! O Almir se alterou. O Almir se alterou agora que eu vi. Eba. Saiu daquela calmaria, né? Aquela coisa praia da Armação. Não, agora foi pro matadeiro, né? Eu tenho que faturar também, manda né? Fala aí, Almir. Qual é, meu? Ó, acompanhante. Acompanhante que gosta... Paulista vivendo no sul do Brasil. Gosto de passeios na floresta, bosques e praias desertas. É o maníaco do parque, cara. Maníaco do parque, conhece ele? maníaco@doparque.orkut.www. E agora também na educação infantil, galera. Na educação infantil, exatamente. a família Fernandes. Parou. Pessoal, o pai e a mãe do Bruno do Flamengo parou. Agora com uma escolinha. Não faz assim. 1:30 da tarde, obrigado, Almir. E culinária com macarrão, galera. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida com o Pretinho Básico e Coca-Cola, Nova Skin, Lojas Colombo, todo mundo junto até as duas. Doutor Alceu, tudo bom, doutor Alceu? Tudo bem, doutor Pedro? Tudo tranquilo, doutor Alceu. Friozinho, tá bom, doutor Alceu? Tá bom, doutor. Tomar um mate, comer uma mariola, um pinhão. Gosto muito de pinhão. É bom, né, doutor Alceu? É bom chupar um mate, né? É bom chupar um mate. O mate não se chupa, se sorve. Mate quentinho na minha boca. Agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. Vai, doutor Alceu. E o Guga, doutor Pepper. O Guga vai voltar a jogar tênis. Agora. Vai jogar com o Café Unicov. Lembra do Café Unicov? Café Unicov. Era um dos grandes confrontos. Jogava xadrez, né? Não, burro, tênis. Era um dos grandes confrontos da época. O Guga com o Café Unicov. Vão jogar no final de agosto. Não tem pra quê, doutor Cajema. Ah, mas eles fazem esse tipo de jogo pra demonstrativo. Jogo, apresentação. Tinha aquele cara que eu gostava, quebrava tudo, jogava raquete na cabeça do juiz, um americano. McEnroe. O McEnroe, ele depois de um tempo voltou a jogar, depois de velho. É, pra dar apresentações e tal, fazer... É, tá dando umas raquetadas por aí. É, legal. Mas legal ver o Guga jogar, né? Legal, pô. É, melhor ainda, né, doutor Pia? Quer mais, doutor Alceu? O senhor tá dando uma chafurdadinha aí no Guga. Tá tudo meio devagar, doutor Pé. É mesmo? É, o Corinthians contratou o Bobadilha. Ah, o Bobadilha. É goleiro, né? Não tem, é goleiro? Goleiro que era do Paraguai. É o goleiro reserva da seleção paraguaia. Foi goleiro do Boca durante um tempo, substituindo o Pato. Aí não deu certo, voltou. Tá jogando, eu acho, no Paraguai mesmo. O Inter tá sendo apontado como favorito contra o São Paulo, doutor Pedro. Não é São verdade. Paulo perder do Avaí, não é verdade. Exatamente. É lá no Avaí, o Antônio Lopes quer fazer uma faxina, doutor Pedro. É mesmo? Oh. Quer mandar embora 8 jogadores, tem 40 pra ele. É muita gente. Ah, vai vir mais uns pro Grêmio, hein? Vai vir mais uns pro Grêmio. E o Filipão... E o Filipão, vocês viram a entrevista do Filipão? Velho estilo. O Dunga vai ter que remar muito pra chegar no estilo Filipão, nunca, né, cara? Vai chegar. Tomando leite, né? Tomando leite. Deu entrevista tomando leite. Sim, a Parmalat voltou pro Palmeiras. O Filipão. E a Parmalat é que tá bancando o salário dele. É, exatamente. O Filipão dizendo que não quer falar de seleção agora e que agora tá focado no Palmeiras, tá? Mas aquele estilo Filipão, um estilo clássico do Filipão. É demais. E louvável o estilo do Filipão. Às 6:30 a gente passa a rodada completa, doutor. Passa o rodo, doutor Alceu. E o irmão do Bruno foi preso. Não tem a ver com o futebol, mas tem um pouco, né? O irmão do goleiro Bruno. O irmão do goleiro lá no Piauí. Também foi preso no Piauí. Cárcere privado. Acusação de estupro também. Que famíliazinha. Que beleza. Posso ter um toque, cara? Pode, Marelo. Qual é que é? Uma ex-namorada minha tá indo pro teatro, cara. Ah, para. A Luana Soft. Adoro. Olha, Luana! O Deus pega ali naquele corpinho já. Boa. Cara, mas já teve melhor a Luana, né, cara? É, na minha época na tua época melhor, ela tava mais gostosinha. Estraguei a Luana. Estragou mais uma que estragou, né, Maurício? A Luana desmaiava de amores por ti, Marcelão, né, da Rádio Cidade, nosso parceiro aqui, a Luana Soft, vai estar com a peça O Diário da Luana Soft nesse final de semana. Ou melhor, até 1º de agosto, no Teatro Novo DC. Um sucesso aí do rádio. Lá no DC Navegantes? Isso, em Porto Alegre. Então confira o Diário da Luana Soft hoje, amanhã e domingo no Teatro Novo DC, no Navegantes, em Porto Alegre. Muito ingresso bom. 20 filinha, muito legal. Teatro pra você rir até a última piada do Marcelão, na Luana Soft. E o Couto vai estar tocando numa balada, né? O Couto vai estar tocando, não vai estar tocando na mesma balada que a gente nesse final de semana, mas vai estar tocando também em Gravataí, no W Hall, anos 70, 80 e 90, pra quem com não gosta as Garota da Pretinho, Vinil. Né? O analógico quanto o digital, amanhã no W Hall com o Carlos Couto. E a balada do Pretinho vai estar no Cerâmica pela primeira vez em Gravataí. Os ingressos estão vendendo como se fosse... Doce. doce. No dia das crianças, na Fena Doce, em Pelotas. Como se fosse ingresso pro Atlântida Festival em Porto Alegre. Como se fosse camisinha no carnaval. Como se fosse camisinha no carnaval. Como se fosse água no deserto. Mano. Então garanta seu ingresso pra Balada do Pretinho amanhã em Gravataí, na Win Sports de Gravataí, na The Surf de Gravataí, no Arena e também no Cerâmica. Valores, o primeiro lote já era, o segundo lote não sei se já era ou não, mas é R$20 o segundo lote, ingressos limitados, e tem também camarote com copa e banheiro exclusivos por R$40. Eu não sei vocês, cara, mas eu tô numa ansiedade também, pra fazer essa balada de Gravataí. Eu também, cara! Se tu está assim, imagina eu que já sou ansioso por natureza. E o Potter que voltou da África mais cedo pra fazer a balada de Gravataí. O Potter estará às 6 da tarde. Volta aqui no Pretinho! Eu tenho um relato aqui de um ouvinte que viu a chegada do Potter no aeroporto Salgado Filho. Conta pra gente aí então, meu. Ontem fui ao aeroporto buscar uma amiga e quando estava entrando vi um pessoal da RBS saindo de parte do desembarque. Quando percebi, estava vindo Potter. Mas na hora que ele estava vindo, vi que conhecia o cara, mas como não tinha ninguém na volta, não achei que fosse um famoso. Depois que passou do meu lado... Depois essa é a vida real, né, cara? É a vida real, cara. As pessoas acham, famoso, elas nos veem assim e dizem, não pode ser famoso. Esse fuleiro aí não é. Isso aí não deve ser o Potter. Mas depois que ele passou do meu lado, eu percebi sim, era o Potter. Mas esse é o melhor de tudo, desculpa interromper, esse é o melhor de tudo, cara. Porque as pessoas caem na real que a gente é gente como a gente, entendeu? Não pode ser, é chinelo mesmo, cara. Aí o cara continua aqui, ele se diz famoso e blá blá blá, mas a única coisa que vi foi um magrão tirando foto com ele. De mulherada em volta não vi nada, pelo que ele fala aí, né? Achei que ele andava sempre rodeado de mulheres. Mas como comprovei, é tudo trova mesmo. Olha, pessoal, se der uma passadinha ali na Marcílio Dias agora. Provavelmente tem a distribuição de senhas ali na frente do edifício do Potter. Manda um boa noite. Não tem aqui o sim. Caiu o preço da linguiça, hein, gente? É. Chegou o Potter, caiu o preço da linguiça. Ai, tá bem. Manda, Caxias. Beleza, beijo, Potter. Bom, eu não sei se você sabe que a Neila era sexóloga. Ô, Neila. Não, mas que de vez em quando eu me confundo. Não sei porquê, desculpa. Muita feminazi. É um homem. Ele era um sexólogo radical e estressado. E aí tem algumas perguntas aqui que ele responde, perguntas de ouvintes que fazem. E a gente vai resgatar esse áudio, então, aqui. Uma primeira pergunta. Neila! Não, cara, Neila, tem café aí, tem cara. Café, Neila. Tira essa porra. Neila, terminei com meu ex porque ele é muito galinha. E agora estou com outro. Mas ainda gosto do ex. E às vezes ainda fico com ele. O que que eu devo fazer, Neila? Quem é que é a galinha da história mesmo? Segunda pergunta pro Neila. Quero saber como enlouquecer meu namorado só nas preliminares. Minha filha, fala no ouvidinho dele. A minha menstruação tá atrasada. Mais uma pergunta. Neila, o cara com quem estou saindo é muito legal, mas tá dando sinais de ser alcoólatra. O que que eu faço, Neila? Não deixa ele dirigir, querido. Pra não perder a viagem, né, Neila? Neila, mais uma perguntinha. Mais uma. Posso tomar anticoncepcional com diarreia? Eu tomo anticoncepcional com água. Mas a opção é sua. Tu toma? Espero que tu use um copo descartável, querido. Neila, última pergunta aqui, Neila. Olha só, sou feia, pobre e chata. Só tenho essa voz bonita. O que eu devo fazer pra alguém gostar de mim, Neila? Ficar bonita, rica e legal, obviamente. A minha voz tá parecendo as primas da Marge, né? Quem mandou essa? É verdade. Das irmãs da Marge, sim. Foi a Adriana Cavejon. Me chamou a atenção que o Leila toma anticoncepcional. Como é que é essa história? Eu tomo porque ajuda a botar os hormônios em ordem. Ah, tá bem. É hormonal, é reposição. Vai, Marcola! Tem uma pro gauchão aqui. Claro. Tem uma coisa que eu não entendo. Por que que as músicas gaúchas não fazem sucesso lá fora? Mas é, né, tio? Mas fazem, rapaz. Trouxe aqui uma música. Manda, Caldinho. Pra provar que é acessível pra todo e qualquer vivente. Remancheio no boteco ali nos trilhos, enquanto no bebedouro mato a sede do tordilho. Ouço mugido o barulho da acordeona e a velha porca rabona retoçando no salão. Quem nunca falta é um índio curto e grosso, de apelido pescoço da rabona, o querentão. Opa! Fácil, né? Bonito fácil, isso, hein, galera? Fácil, acessível. Mandou o Fábio Giacomelli de Santiago, Rio Grande do Sul, que tá no Twitter. Aliás, que moda chique o Twitter, né, gente? Fábio Santiago Giacomelli. Do Boqueirão, hein, cara? Ô, no Rio Grande do Sul. Ô, queridos, eu queria meter aqui uma mensagem de um ouvinte que se sentiu agredido, Pianjas. Olha! Pelo teu comentário, babacas que gostam de nevezinha. Ah, mas é babaca. Cala a boca, tá, ouve aqui, cara. Eu posso te pedir duas coisas. Primeira, larga o telefone. Segunda, ouve o que eu vou dizer aqui. Uma vez eu li o livro secreto das agências de viagens e lá tava escrito assim, ó, quem quer ver neve, babaca. Presta atenção aqui, cara. Olá, bebês, leiam no horário das 13. Fiquei meio chateado pela despropaganda gratuita a qual nosso amigo Pianjas proferiu durante o programa, desqualificando as pessoas que visitam nosso estado para ver a neve e aproveitar o frio. Pois bem, acredito que babaca são todos aqueles que de uma forma ou de outra desmereçam qualquer tipo de trabalho de outra pessoa. E sabemos que do turismo de inverno, que muitas pessoas de baixa renda dependem para sustentar suas famílias. Haja vista condições extremas de frio que muitas vezes acabam com o seu sustento e com sua própria lavoura. Essas pessoas são as mesmas que compram os produtos produzidos no Brasil, gerando diversas maneiras de renda. Acredito também que babaca, Marcos Piangers, seja o sujeito que paga centenas de dólares para visitar o Madison Square Garden, uma rua suja, sem graça, cheia de luzes, que vimos por 5 minutos e já enche o saco. Que paga horrores para ir a Portugal e comer pastel de Belém. Uma empada doce, horrível. Ou aquele que se acha o tal porque foi pra Londres e ficou a maioria do tempo de guarda-chuva visitando um monte de prédios velhos. É isso aí, cara. Temos a mania de gastar todo o nosso dinheiro dando valor às coisas de fora, que têm atrativos turísticos muito menores que os nossos. Nossos estados do sul do Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, possuem o conjunto mais diversificado do país de atrações. Cara, tá ruim o teclado do parceiro aqui, cara. Não tem um monte de letra, não tem um monte de acento. E não sabemos aproveitar. E ainda por cima temos a despropaganda de nossos próprios nativos, Marcos Piantes. Lamento ter que escrever isso, pois sou um desses babacas que gostam do seu programa e sabemos que mesmo com alegria vocês são formadores de opinião. E essa responsabilidade é imensa. Sei também que, como poucos, vocês são pessoas éticas que diversas vezes se retratam no ar, porque falaram algo na gozação sem notar que poderiam ter feito algo errado. Eu vou parar de ler porque não tá dando pra decifrar as palavras do cara aqui. Eu concordo com ele. Eu fiquei muito mas cara ele tá certo, eu também fiquei de cara. Ô, meu, todo mundo sabe que o Pianjas é um babaca, não, cara. Isso é fato. Eu queria primeiro agradecer o cara por ter me dado essa moral toda, né? Que no começo ele diz ali que o que eu falo aqui, as pessoas vão parar de visitar ali Gramado e Canela. Não, mas que tu pode machucar as pessoas, entendeu? Aquela pessoa que programou uma semana inteira pra... Pagou em 857 vezes. Mas pra aquela pessoa, aquela semana, vendo a neve, cara, de Canela, Gramado, aqui, muito especial. É importante também avisar que aquilo não é neve. Né? Tá, cara, mas é importante. Um negocinho lá, um gelinho. Mas ao amigo. Como é o nome dele? Tô fazendo serviço aqui, mano. O nosso ouvinte é o professor. Ele é professor. Ele coloca aqui. Pianja, eu sou professor e li um dia desses um artigo seu no Jornal de Santa, falando mal das coisas inúteis que aprendemos em matemática, por exemplo. É verdade. Muito daquilo que aprendemos na escola tem apenas uma finalidade: despertar o interesse pelo raciocínio lógico, que hoje tanto dependemos na informática, por exemplo. Agora, logicamente, nem todos seremos jornalistas no mundo. É verdade. Marcelo Alves de Oliveira. Sabe qual é o problema do Pianjas, Marcelo? Os maus alunos viram jornalistas, os bons viram professores. O Pianjas tem que falar alguma coisa pra... pra aparecer, entendeu? Basicamente, não basta ser bonito, inteligente, é uma questão de maturidade, né, mas cara? Mas é um serviço que eu prestei também. Ele é um jovem, né? E a juventude tem cura, né? Exato, e é muito importante também. É um inconsequente também, né? E também, a minha opinião, não tem essa força toda que ele tá me dando. É babaca mesmo, para de economizar. Sabe por quê, cara? Porque nós temos... O que que tu fez com o fone, Pedro? O fone tá quebrado. Cara, não. Botou no lixo. Na boa, a atitude certa. Eu tenho que se fazer, tu me desculpa. Não, babaca, vou ter que defender o Pianges, cara. Não, desculpa, isso aí não tem conserto. Isso aí nós temos que entregar para o departamento técnico e dizer, olha só, quebrou. O que que eu faço? Deixa que eles coloquem no lixo, né, cara? Não é a nossa colocar fone no lixo, cara. Olha a outra parte dele aqui. Olha aí. Cara, vocês são uns monstros. Ô, meu, deixa eu contar uma piada, então. Piada velha do Porão! Apoio! Chicletes da Gina! Agora novo sabor! Uva. Várias frutas! Oba! Achei que fosse uva. A mulher foi no médico pra perder uns quilinhos e pergunta... Doutor! Como faço para emagrecer? A senhora só precisa balançar a cabeça da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Mas quantas vezes, doutor? Todas as vezes que lhe oferecerem comida. Mais um. Pô, quem mandou essa aqui, o cara pediu pra mandar um alô aqui, cara. Bom, agora já perdi o papel. Mais um. Tá aqui. Não. Alô, ele encontra com o Serginho Bergman. A loira encontra com uma amiga que não via há muito tempo. Nossa, Bia! Como você emagreceu? Pois é, eu perdi 15 quilos. Eu fiz uma operação e tive que tirar o rim. Nossa, não sabia que um rim pesava tanto! Mais um! O homem chega na delegacia e o delegado pergunta: diga-me o que aconteceu? Ah, doutor, minha mulher me traiu. Com quem? Acho que foi com o mágico. Como você sabe que sua mulher te traiu com o mágico? Ah, doutor, é que ele sumiu com meu dinheiro e com a varinha dele fez aparecer um filho na barriga da minha mulher. Chega! Hoje o nosso querido Geis, tá ligado? Vai ao dentista. Ei. Então fique ligado, daqui a pouquinho, um pouquinho antes das duas, tem o Geis em mais um cabelo no espaguete. Sol aqui. Pô, cara, minha mulher teve 10 filhos já, meu. Apana, cara. Tu não usa preservativo? Isso evita filhos, cara. Eu uso, cara. Pior que eu sempre uso, cara. Tá, então pede pros outros usar também, né, cara? Que é isso, mano? Oi, galerinha do Pretinho, oi, beleza, Pepe? Amigões? Bom, podem nem ler este e-mail no ar, mas é apenas colocar uma opinião a respeito da nova medida da temperatura. Olha, isso aqui é pro bota-boca, cara. Antigamente era registrado em graus Celsius, agora é em sensação térmica. Eu concordo muito com isso. A minha pergunta é bem simples. Quantas pessoas vocês conhecem que sentem bastante frio ou bastante calor? E isso independentemente de ser no inverno ou no verão. No verão é bastante comum ligarem o ar-condicionado e ter um conhecido que tá ali com frio. Isso. Quantas vezes já não aconteceu? É verdade. Num casal é muito comum isso. A mulher sente sempre mais frio que o homem, né, cara? E o homem mais calor, exatamente. Bom, a sensação térmica existe e ela é igualzinho a gosto. Cada um tem o seu. Matou, ou seja, a charada, cada um tem a sua sensação térmica. Isso tem aí. Gente que sente muito mais frio do que as outras pessoas ou muito mais calor do que sensação as outras pessoas. Sensação é pessoal, cara. Uhum. Exatamente. Algum físico criou um cálculo para determinar esse tipo de modismo, sempre em dizer a sensação térmica é de tantos graus. Só papagaiada, é moda agora. Porque pai. O cálculo foi... Cala a boca, Maurício! Tô irritado com a sensação térmica. O e-mail tá tentando erguer agora. Eu tô irritado com a sensação térmica, cara. Maurício. Porque o cálculo foi feito de acordo com o que o próprio físico sente. É isso aí, olha sente. Aí, ó. Velocidade do vento, umidade, pressão isso. atmosférica. Onde foi que ele sentiu a onde temperatura foi? Em graus Celsius, onde? Amigões? Onde? Então, amigões, deem apenas a medida em Celsius, boa. Ok? Ok. Beto OK. Bacuri, de Floripa. Ah, é o Bacuri. Obrigado aí, Bacuri. É nós, tamo junto. Grande abraço pro amigo Beto Bacuri. Pause, né, cara? Vamos ver agora qual é a temperatura neste momento em Porto Alegre. Qual e a sensação térmica, deixa por favor? favor. Sensação térmica, cada um com a sua daí, exatamente, né, cara? Exatamente. É. Aí toca no termômetro ali pra ver qual é que é. Cara, mas falando em frio, toca tá no tão... termômetro aqui, por ver. Tá Porto Alegre neste tá momento. Porto Alegre, neste momento, temos 10 graus e meio. E a sensação térmica. E em Florianópolis, neste momento, temos 12 graus e meio. Tá melhor em Floripa, tá melhor em Floripa. Aqui em Floripa tá melhor que lá em Porto Alegre. Tá tão frio que o meu pinto encolheu 23 centímetros. Sério, cara? Eu conheço, Marcos. Foi verdade, isso, cara. Tem aqui umas frases aqui. Vamos lá, últimas frases. Com aquela tatuagem nas costas, cheguei a uma conclusão. Esse macarrão é miojo. Se esquentar 3 minutinhos, ele solta. Pior, né, cara? Dizem que a única... falam, né, que era um... Ah, mas... aquela tatuagem tem algum... O macarrão era o namorado. Vocês já viram a tatuagem? Quem que era o namorado? Não, peraí. Macarrão. Vocês já viram a tatuagem do macarrão? Já viu o que tem escrito? Não, cara. Bruno e Maca. A amizade nem a força do tempo irá apagar, que é uma música, né? Um samba isso aí. E aí ele põe assim, amor verdadeiro, ou amor eterno, uma coisa assim. Isso nas costas. Nas costas. Pra ser lido. E a mulher, acho que é um macarrão especial, né, cara? Cara, isso me dá asas à minha imaginação, porque eu tenho ouvido muito papo, e pra mim pouco importa, tá? Mas eu tenho ouvido muito papo de jogadores que mantêm relações íntimas, cara. É que essas orgias de jogador de futebol aí, os caras gostam mesmo de ver o outro ali, entendeu? Mudam as mulheres. E sabe o que acontece? Mudam as mulheres, sabe? Pesão. O que acaba mulheres, acontecendo? Vamos ver o outro. Onde há uma relação de envolvimento emocional, de envolvimento sentimental, há muitas vezes brigas, né? Rusgas. E aí tu imagina dois jogadores do mesmo time que tenham lá um envolvimento sentimental e que brigam. Adoro. Dentro do campo, não vão render. Claro. Sim. Então fica a dica. Não, aí vou passar a bola pra ti. Um não vai passar a bola pro outro. A não ser que um seja o goleiro, né? Então e fica a dica pra diretoria dos clubes aí que acabem com esses casaizinhos dentro dos times, né? Que eventualmente possam existir, porque eu não sei, não me falaram nomes, não sei de nada. Mas então. Mas será que a diretoria tem o poder de acabar com casaizinhos? Eu não sei nem se é em Porto Alegre, ou se é em Florianópolis ou no Rio de Janeiro, onde é que é, mas eu tenho ouvido muito falar sobre isso. Então tá incentivando o preconceito com os homossexuais, não. Não, eu tô querendo que os caras consigam separar as duas coisas. Futebol, que eles saiam do vestiário, né, gente? Futebol é futebol, relação pessoal, emocional, sentimental é outra coisa. Dentro do campo tem que jogar pelo time. Agora as diferenças lá fora, entendeu, cara? Boa. Mesmo serve pra dois colegas que não se dão. Dois colegas que não se bicam, entendeu? Se estão na mesma equipe, tem que jogar pela equipe. Ah, lá fora do campo, pode não precisa sair pra tomar cerveja junto, entendeu? Mas dentro do time tem que jogar. Que nem o Potter e o Porã. É isso aí, velho. Mas isso não serve só pra futebol, né? Serve pra tudo, né? Pra tudo, claro. Esse macarrão é massa. Tá bem, queridos. Era isso. Ficamos por aqui com esta edição do Pretinho Básico. Vamos ouvir mais um cabelo no espaguete. Não, desculpa, cara, mas é que o nosso Geiso já tá empurrando aqui pra entrar com mais um trote no cabelo no espaguete. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência pelo Pretinho. Voltaremos logo mais às 6 da tarde. E aí, já com o Potter, pra integrar a equipe da Balada do Pretinho amanhã em Gravataí. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. No episódio de hoje, Geiso vai ao dentista. Gostaria de tirar meu siso, tá ligado? Já é paciente da clínica? Ah, não. O senhor teria que vir e fazer uma avaliação. Fazer uma avaliação? Vem, faz uma avaliação, né? Aí a doutora vai verificar se tem que ser, se o siso tá em boca ou se tá incluso. Não, tá dentro da boca, meu. Oi? Tá dentro da minha boca. Uhum. Aí ele vai te passar os valores. Vocês compram o dente? Não entendi. Tipo, tu falou que tem valores, vocês vão comprar meu dente, então, meu. Não, valor da extração. Ah, tipo, porque eu não recomendaria, tá ligado? Ele tá meio estragado, meu. Sim, não, a gente não compra o valor da extração. Ah, tipo, eu tenho um problema, tá ligado? Eu, tipo, tenho um pouco de bafo, tá ligado? Não tipo, entendi. Eu tenho um pouco de bafo, tá ligado? Mau hálito, meu. Uhum. Tipo, pro telefone tu não sente, tá ligado? Mas, tipo, ao vivo, meu. Daí o senhor teria que vir e avaliar. O senhor gostaria de deixar um horáriozinho agendado? Ué, acho que seria legal, tá ligado? Porque, tipo assim, ó, bafo, siso, tá ligado? É inciso, né, meu? Eu, tipo, acho que são problemas que vocês podem, tipo, me ajudar, né, meu? Que horário que ficaria melhor pro senhor? Tipo, eu não faço nada da vida, tá ligado? Aham, o nosso horário é das 8 da manhã até as 8 horas da noite. Ah, meu, na noite não, tá lá, na noite eu faço um rolê, tá lá. Eu faço na tarde aí que eu fico mais de banda, né, meu? Tipo, que horário? Ah, olha, só não bota na hora do sim a moça, tá lá. Aham. Uhum. Olha, bota 5 horas, tá lá. Pode ser, você gostaria de agendar pra que dia? Pra hoje, pra amanhã? Terça-feira. Terça? Isso. Que horário mais ou menos? 5 da tarde, depois do sim a moça, tá lá. Tipo, umas 2 horas? Não, meu, 5, meu. Tu não vê sim a moça, meu? Não, umas 5 horas da tarde? Olha, tu não entende o que eu falo, meu? É que você tá falando muito enrolado, eu não tô conseguindo entender. Até de repente é o meu siso, tá lá, tá me incomodando, tipo... Aham. Ele tá meio, tipo, alado. Se eu abrir a boca pra senhora vê, tá lá. Você sabe, tá, ele tá me... Qual é o seu nome? É Geiso. Geiso? Não, é Geiso. Sem tá. N, tá lá. Então tá. Você sabe, ele tá, tipo assim, ó. Quando tá o bafo, tá lá. Eu já perdi 2 namoradas, tá lá. Tipo, só a Gene fica comigo, só quando eu boto chicletes antes, tá lá. Aham. Tipo, eu acho uma foda, tá lá. Tipo, senhor, meu... Agora, o problema é que eu tenho bafo do lado. Posso deixar, então, agendado pra terça às 5 horas? Tu vai dar junto? Não, não, é o dentista que lhe avalia. Ah, mas tipo, se tu estiver perto, se quiser sentir o bafo, não dá nada, meu. Tá, tá agendadinho, então, tá? Tá, qual é o teu nome, meu? É Débora. Ô, Débora, deixa eu só te perguntar uma coisa do lado. Tu conhece o Pretinho Básico da Atlântida? Conheço. Pois é, aqui quem tá falando é o Duda Garbi. Tu acabou de participar do Cabelo no Espaguete. Então tá. Tá? Se eu fui simpática, tá bom, então. Tu foi muito simpática. A clínica vai agradecer. Ah, olha só. Deixa marcadinho que o Geis vai comparecer. Eu vou avisar ele. Então tá certo. Tá bom, tchau, Débora. Beijo, tchau. Tchau.